casa, moto, amigos, família, até o carro capotou. Fiz a novena com muita fé e confiança no Senhor Jesus. Quando foi o último dia, recebi a notícia que ele procurou ajuda, parou de beber e está se tratando. Tenha fé, adorem esse Jesus tão bom. Obrigado, Jesus, pelas graças recebidas. Obrigado você, querida, por ter ligado. Bíblia aberta, cartilha de oração. Palavras de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Se abre para escutar. Sexta-feira, o evangelho de hoje, Mateus 5:27-32. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não cometerás adultério. Todo aquele que lançar um olhar de cobiça a uma mulher já adulterou no seu coração. Se teu olho é causa de queda, arranca-o. O mesmo vale para tua mão, pois é preferível perder um só desses membros do que todo o corpo ser atirado no inferno. Todo aquele que rejeita sua mulher torna-a adúltera. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse tema é bastante difícil, mas eu não posso mudar a palavra de Deus e ninguém ouse fazer isso. Você quer conferir? É só ir lá em Mateus capítulo 5, versículo 27. Talvez do outro lado você vai me questionar dizendo: é, padre, não é bem assim. Como uma pessoa me escreveu, eu não lembro da cidade que foi, uma crítica, dizendo que a igreja é retrógrada e, por causa disso, a igreja coloca um jugo muito pesado sobre os casais. Filhos e filhas, nós temos que distinguir muito bem as coisas. Qual o ideal e o real? Qual que é o ideal? É a vida a dois para sempre. É o pacto nupcial. A realidade pode não ser como o Senhor quer. Mas se nós não soubermos onde queremos chegar, qual vai ser a nossa meta? A lei de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo estabelece metas. A meta é união, é resignação, é perdão, é recomeço, é cultivar o amor, é cultivar os valores que levem à permanência do casamento. Se não for assim, então para que casar? Se não for assim, então não tem sentido o sacramento? Senhor, nesta sexta-feira, na hora da misericórdia, colocamos todos e cada casal. Se você estiver me ouvindo e for casado, casada, coloca teu relacionamento e diga: Senhor, eu sei o que é certo. E é sabendo como devo agir que peço: restaure o meu matrimônio. Nesta hora da misericórdia, Senhor, restaure a minha vida conjugal. Diga com fé: Senhor, posso não estar vivendo de acordo com a tua palavra, mas pela vossa misericórdia, restaure o meu matrimônio. Pela vossa misericórdia, restaure a minha vida conjugal. Eu creio, Senhor. Eu espero, Senhor. E hoje, quando a tua esposa ou teu marido chegar em casa, dê desta água benta e diga: eu rezei por nós. Não é por você, por nós.